Papa Mé, o rei da Serestinha. Cê é romântico, elas gostam. André Cedês. O moral de Ibiquara. Sei que você tá com outro, mas não é feliz. Quando cê transar com ele, é pensando em mim. Difícil demais, não sou capaz de passar por isso tudo pra te esquecer. Só vou te dizer o que vai acontecer. Quanto mais o tempo passa, isso vai doer. Não sei porquê você tá vivendo essa aventura que não te faz crescer. Tá difícil sem você, tudo é solidão. Saio pro banco com meus amigos pra me distrair, mas não esqueço você não. Eu quero meu bebê, volto meu bebê. Tô beijando outras bocas pensando em você. Eu quero meu bebê, volto meu bebê. Não andei preda, nada fica sem você. Eu quero meu bebê, volta meu bebê. Tá arranjando outras bocas pensando em você. Eu quero meu bebê, volta meu bebê. Não andei preda, nada fica sem você. André Cedês. Vai o mix, o rei do grave, é sucesso, é estouro. Alisson Cedês, João Vitor Cedês. DJ bonecão, seu safadinho. Sei que você tá com outro, mas não é feliz. Quando cê transar com ele, é pensando em mim. Difícil demais, não sou capaz de passar por isso tudo pra te esquecer. Só vou te dizer o que vai acontecer. Quanto mais o tempo passa, isso vai doer. Não sei porquê você tá vivendo essa aventura que não te faz crescer. Tá difícil sem você, tudo é solidão. Saio pro bar com meus amigos pra me distrair, mas não esqueço você não. Eu quero meu bebê, volto meu bebê. Tô beijando outras bocas pensando em você. Eu quero meu bebê, volto meu bebê. Dá uma deprê danada, fica sem você. Eu quero meu bebê, volto meu bebê. Tô beijando outras bocas pensando em você. Eu quero meu bebê, volta meu bebê. Dá uma deprê danada, fica sem você. Renezinho C10, Joca Paredão, Papo Menos Serejinha.